que usa o perfume da Avon. É mentira da barata, ela usa Detefon. Ha, ha, ha, ho, ho, ho, ela usa Detefon. Ha, ha, ha, ho, ho, ho, ela usa Detefon. E agora, barata, quero ouvir vocês cantando. Todos juntos, vamos lá! Ela usa Detefon.